voz do Senhor. Moisés ouviu com temor e amor. Contai meu povo cada geração, cabeça por cabeça em união. Rubens, Simeão, Judá marcha. As tribos se levantam para lutar. Efraim e Manassés com fé a brilhar. Todos prontos, prontos a guerrear. Sempre será capaz.